Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Estamos chegando com mais um Criadores e Criaturas. Esse ano ainda vamos ter mais 3 programas, sabia? Hoje, aí no Natal, a gente vai ter um programa especial e no dia 29, outro programa normal, domingo. Depois, no dia 1º, vamos ter um programa especial. Vamos começar o programa de hoje com uma versão das Bengals, de Manic Monday. Sensation, we might be lovers if our rhythms right. I hope this feeling never ends tonight. and what you don't. What you will and what you won't. What you can and what you can't. This is what you got to know. Love you though it didn't show. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. I know why you went away. Understand you couldn't stay. Wonder where you are today. After all is said and done, it was right for you to run. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Esse aí foi o Northern Kings gravando Nothing Compares to You do Prince. A Sinéad O'Connor já gravou essa música, aliás, foi essa música que fez a Sinéad O'Connor estourar no mundo. Antes você ouviu Elástica gravando Da Da Da do trio. Como diz o DJ Marcandi, melhorou muito a música, que era bem chata. E antes ainda teve o Super Bus com Into the Groove da Madonna, abrindo o programa Rally and K, Manic Monday das Bengals. Vamos seguir com o Celso Blues Boy. Criadores e criaturas. Sit in the morning sun. I've been searching in the evening come. While the ship's rolling, then I watch him roll away again. Sitting on the dock of the bay, watching the time roll away. Sit on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, here for the Frisco Bay, yeah. I had nothing to deal for, look like nothing, gonna back away. Sitting on the dock of the bay, watching the time roll away. On the dock of the bay, wasting time, roll away. Look like all the things gonna change, everything still remains the same. I can't walk and people tell me to do, so I guess I remain the same. And has my bone in the slum and just leave me alone. 2,000 miles are long just for make this dark my home. Sitting on the dock of the bay, watching the time roll away. vejo tudo bem. Mas eu tô triste, eu tiro os óculos, não vejo ninguém. Por que você não olha pra mim? Me diz o que, que eu tenho de mal. Por que você não olha pra mim? Por trás dessa lente tem um cara legal. Oi, oi, oi, oi, oi. Deixa te dizer que nunca fui o tal. Era mais fácil se eu tentasse fazer charme de intelectual. Se eu te disser periga, você não acreditar em mim. Eu não nasci de óculos, eu não era assim, não. Por que você não olha pra mim? Me diz o que, que eu tenho de mal. Por que você não olha pra mim? Por trás dessa lente tem um cara legal. Por que você não olha pra mim? Por que você diz sempre que não? A gente usava óculos escuros, agora a gente usa óculos de grau. Mas por trás dessa lente tem uma história legal. Sempre que não. Por que você não olha pra mim? Por trás dessa lente. da noite de festa, chorando, esperando amanhecer. As coisas aconteciam sem explicação, com alguma explicação. Depois da noite de chuva, chorando, esperando amanhecer. Às vezes eu peço a ele que vá embora, que vá embora, vá, Camila, Camila, Camila, Camila, Camila, Camila, Camila. E eu que tenho medo até das tuas mãos, mas o ódio cega e você não percebe. Mas o ódio cega, cega. E eu que tenho medo até do teu olhar. Mas o ódio cega e você não percebe. Mas o ódio cega. A mudança do silêncio daquelas tardes, daquelas tardes, da vergonha e do esteio, daquelas matas, daquelas matas, daquelas matas. Havia algo de insano naqueles olhos, oh, oh. A me vigiar, a me vigiar, a me vigiar. Cabeça pra tudo. Não era assim que as coisas aconteciam, mas era assim que eu via tudo acontecer. E eu que tinha apenas 17 anos, baixava a cabeça pra tudo. Não era assim que as coisas aconteciam, mas era assim que eu via tudo acontecer. Camila, Cazuza e Sandra de Sá estragando Camila Camila do Nenhum de Nós. Antes teve Cláudio Zoli com A Francesa da Marina. Também teve a Blitz numa versão bem bacana de Óculos dos Paralamas. E Celso Blues Boy com Sitting on the Dock of the Bay do Otis Redding. No segundo bloco tem John Lennon, Santa Esmeralda, Queensryche e muito mais. Segura aí. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores. Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Uma surpresa boa pra vocês agora, uma versão de Bebopalula do Gene Vincent com John Lennon. Quem já ouviu essa? Bom, quem já ouviu sabe que é boa, e não ouviu vai saber agora. She's my baby love, baby love, my baby love. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the one of whom that I know. She's the one that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, don't need me, baby. Bebopalula. Baby love, baby love. Let's rock. Well, she's the woman that's got that beat. She's the woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells the more, more, more, more. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, don't mean maybe. Bebopalula, she's my baby love, my baby love, my baby. Is you one good thing that I've got? I won't let you down, so please don't give me up. 'Cause I would really, really love to stick around. Oh yeah, heaven knows I was just a young boy, didn't know what I wanted to be. I was every little hungry schoolgirl's pride and joy, and I guess it was enough for me. To win the race, a prettier face, brand new clothes and a big fat place on a rock and roll TV. But today the way I play the game is not the same, no way. Think I'm gonna get me some happy. I think there's something you should know. I think it's time I'm told you so. There's something deep inside of me. There's someone else I've got to be. Take back your picture in the frame. Take back your singing in the rain. I just hope you understand. Sometimes the clothes do not make the man. All we have to do now is stay this life and make them true somehow. Oh, we have to see got to give her what to take. Heaven knows we sure had some fun, boy. Where to kick just Buddy and me. We had every big shot, good time band up the run, boy. We're living in a fantasy, yeah. We won the race, we got all the place. Went back home, got a brand new face for the boys on MTV. But today the way I play the game has got to change, oh yeah. Now I'm gonna get myself happy. All we have to do now is stay this life and make them true somehow. All we have to see is that I don't belong to you. Thank you. children. Esmeralda aqui no Criadores e Criaturas com The House of the Rising Sun dos Animals. Santa Esmeralda ficou famoso pelo Don't Let Me Be Misunderstood, épica de 16 minutos da época da Disco Music. Eles estiveram no Brasil até semana passada, duas semanas atrás, sei lá, por aí esses dias. Antes teve a Dani Carlos, primeira vez que ela aparece aqui no programa, cantando Freedom do George Michael. Abrimos o bloco com John Lennon, Bebop Lula do Gene Vincent. Agora vamos seguir com Angra e Queensryche. Thank you. sage, rosemary, and thyme. Without no scene or need or word, and she once was a true love of

Fechando Criadores e Criaturas de hoje, Pedro Mariano, filho da Elis Regina, cantando Como os Nossos Pais, da mãe dele. Antes teve Fernanda Abreu gravando Rock With You, do Michael Jackson. Teve também o Queensryche cantando Scarborough Fair, do Simon Garfunkel. E o Angra com Wuthering Heights, da Kate Bush. O curioso aqui é que o Angra já gravou músicas do Queensryche. Aliás, acho que eles nem gravaram, mas eles tocavam ao vivo Take Hold of the Flame. Eu já tive, inclusive, a honra de assistir Angra cantando Queensryche. Se tivesse gravado, com certeza estaria aqui no programa também. Então é isso, semana que vem tem mais. Aliás, semana que vem não, já ia me traindo aqui. Dia 25 de dezembro, 8 da noite, Criadores e Criaturas especial de Natal, só com músicas natalinas. Você vai ouvir aqui covers de músicas natalinas e também algumas músicas autorais de bandas que gravaram discos especiais de Natal. Vai ser bem bacana, não perca. Então é isso, ó, 8 horas da noite, domingo agora, Natal. Criadores e Criaturas especial. Um abraço, gente. Feliz Natal para todos nós e até quinta-feira. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.